ZYD831, FM Estéreo, Difusora São José dos Campos. A partir de agora e diariamente nesse horário, a Rede Difusora apresenta Difusora nos Esportes, segunda edição. O esporte local em destaque.